11 horas e 6 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu converso neste instante com o deputado federal Assis do Couto, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É uma alegria muito grande estar aqui nesta segunda-feira, pela manhã, podendo conversar com vocês. Minha saudação aos ouvintes, a toda a equipe da CBN. E para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez nos microfones da CBN em Foz do Iguaçu. E olha, temos muitos debates a respeito do Parque Nacional do Iguaçu, que está aqui entre as regiões oeste e sudoeste do Paraná. Neste fim de semana, por exemplo, tivemos uma grande movimentação de turistas, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. E aqui em Foz, especificamente, temos um impasse quanto à circulação de veículos de turismo na BR-469, que é aquela que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, inclusive com o Instituto Chico Mendes querendo proibir a partir de dezembro essa circulação de veículos no local. Paralelamente, temos também um debate sobre a Estrada do Colono, que fica ali entre Capanema e Serranópolis do Iguaçu. Há um projeto de sua autoria na Câmara dos Deputados tramitando a respeito dessa estrada? Sim, há um projeto de 2010 ainda, que apresentamos na Câmara Federal, depois de vermos, inclusive, esgotado uma tentativa de reconciliação, de conciliação com o TRF de Porto Alegre, e decidimos, inclusive por orientação de alguns juristas, apresentar um projeto de lei. Pelo seguinte, Guilherme, nós analisamos a seguinte trajetória. Essa estrada se criou um mito, né? Na verdade, se transformou num mito, um mistério que é difícil compreender. Por que é que tem... Eu vim pela Argentina agora, né? Então, por que é que tem estrada no Parque Nacional do Iguaçu, na Argentina, com o mesmo título da Unesco que o nosso, e não tem no Brasil? Por que é que tem estrada Paraticunha, no Parque Nacional da Serra da Bocaina, que é uma unidade de conservação semelhante à nossa, e que tem uma estrada, inclusive agora o debate, estão chegando à conclusão, do asfaltamento daquele trecho que corta o Parque da Serra da Bocaina. E por que é que não tem estrada e não pode ter estrada no Parque Nacional do Iguaçu? Então, nós aprofundamos todos esses fatores e nos restou um caminho, que é o caminho legislativo, de resolver esta questão pela via legislativa. Onde é que está o erro aqui? Na nossa avaliação, nossa compreensão. Não que a justiça ou o magistrado tenha errado no momento em que ele dá uma liminar pelo fechamento, aguardando a decisão final, e mesmo agora a decisão final de Porto Alegre, porque o caso agora foi para o Supremo, está na justiça, está no Supremo em Brasília. Não que o magistrado esteja errado em dar pelo fechamento ou não utilização do trecho. O problema é anterior a isso, é que os administradores do parque, em 1981, ao fazer o plano de manejo, sem participação popular, sem base científica, neste caso exclusivo da estrada do parque, da estrada do Colono, eles colocaram no plano de manejo pelo fechamento. Então não é a Justiça Federal que fecha a estrada. É que criou-se um dispositivo onde o magistrado, ao analisar, ele é obrigado, inclusive, a fazer uma ação do Ministério Público contra, na época, IBDF, depois IBAMA, agora Instituto Chico Mendes. O que é que nós queremos resolver? É este ponto. Nós queremos dar uma base jurídica, legal, para que, no caso do Ministério Público Federal, ele não tenha que ser obrigado a tomar a decisão que tomou pelo fechamento. E é nesse passo que nós estamos com o projeto de lei adaptado, adequado, um projeto de lei que significa uma compreensão nova da população da região oeste e sudoeste, um crescimento, um progresso fantástico em relação a uma estrada diferente do que foi a estrada do passado, uma estrada parque, uma estrada ecológica para educação ambiental, uma estrada para fomentar o turismo, inclusive de Foz do Iguaçu. Nós precisamos dialogar muito com a população de Foz, por isso quero agradecer aqui a oportunidade da Rádio CBN, porque para Foz do Iguaçu, esta estrada é importante também, para o turismo, porque muitos dos nossos turistas aqui vêm do sul do Brasil. Ouviriam mais ainda se tivesse esse caminho. Porque hoje ou eles têm que fazer a volta por Cascavel, ou eles têm que utilizar os caminhos da Argentina. E vindo pelos caminhos da Argentina, com frequência eles ficam no espaço argentino e não trazem riqueza para Foz do Iguaçu, para a nossa região. Então essa estrada, ela vai ajudar, inclusive, a ampliar o turismo de Foz do Iguaçu. Nós, há cerca de duas ou três semanas atrás, nós conversamos aqui na CBN com o deputado Eduardo Sciarra, que é o presidente dessa comissão especial lá na Câmara dos Deputados, que analisa essa questão da Estrada Parque Caminho do Colono, e também com uma deputada do PV, do Partido Verde, que questionou justamente a intenção de se criar na legislação brasileira uma figura de Estrada Parque que hoje não existe, que isso poderia abrir um precedente perigoso, né? Um precedente perigoso com relação a outras unidades de conservação aqui no território brasileiro. Como é que fica essa questão de estradas em áreas de conservação? Porque hoje nós sabemos que não existe essa figura de estrada parque. A ideia no projeto é criar esta figura. Como é que isso está sendo tratado? Sim, Guilherme, é criar. Inclusive, por uma... Eu quero aqui também fazer justiça ao relator Nelson Padovani, que ele, no substitutivo, no relatório dele, ele complementou o projeto criando um artigo mais a mais, né? Ou seja, um novo artigo, não está no meu projeto original, criando isto para todas as unidades de conservação. Então acho que é um passo importante. Ele modifica a lei do SNUC, que é a lei que define as áreas de conservação, e ele cria este dispositivo. Diferente do que avalia a deputada do PV, diferente porque não se trata de criar as estradas parques, se trata de regulamentar as estradas existentes. Nós estamos com um problema assim na legislação, porque ela é omissa. Embora existam as estradas, a unidade de conservação do Taí, no Rio Grande do Sul, que é um dos mais comentados, porque a estrada asfaltada corta a unidade de conservação, onde inúmeros animais são mortos em função do trânsito, porque não tem regulamentação. A regulamentação que tem é a do DR, ou do órgão de estradas e rodagem. E não tem uma regulamentação específica para essas estradas dentro de parques. O caso da Serra da Bocaina, que eu citei anteriormente, que liga o estado de São Paulo o estado do Rio de Janeiro, ou seja, a chamada Paraty-Cunha, São Paulo e Paraty no Rio de Janeiro. Essa estrada existe, está lá, corta a unidade de conservação, ela passa pela unidade de conservação. Portanto, há uma necessidade de uma lei que regulamente essas estradas. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul várias estradas que cortam a unidade de conservação, passam por dentro das unidades de conservação. Portanto, a criação deste dispositivo na lei, ele não vai, pelo contrário do que afirmou a deputada, ele vai regulamentar um problema já existente, vai criar regras para essas estradas. Talvez se na época que foi fechada a estrada aqui do Colono, tivesse já uma legislação que definisse o que são estradas parques, nós não teríamos tido todo esse transtorno até agora, esse conflito que foi prejudicial ao parque, à população, a todo mundo. Nós teríamos já um regulamento de estradas parques. Portanto, eu só queria deixar esta avaliação. Eu creio que o deputado Eduardo Sciarra também tratou desta mesma forma, porque nós queremos resolver um problema existente para o bem das populações que estão em torno dessas unidades de conservação e para o bem das próprias unidades de conservação, que elas contêm estradas no seu interior, mas não têm uma regulamentação. Portanto, a lei vem, inclusive, para regulamentar isto. No início dessa nossa conversa, você até citou a questão de que a Estrada do Colono, o tema Estrada do Colono é cercado de mitos. Isso já desde a sua origem, de seu fechamento. Praticamente é um consenso no oeste, em boa parte do oeste e no sudoeste, que essa estrada precisa ser reaberta, mas aqui em Foz do Iguaçu já essa postura acaba sendo contrária a essa reabertura da Estrada do Colono, principalmente no setor turístico e no setor ambiental. E o argumento que se usa frequentemente é de que isso pode fazer com que o Parque Nacional do Iguaçu perca o título de patrimônio da humanidade. Isso é fato? Isso procede ou seria mais realmente uma névoa jogada em cima do tema? Sem sombra de dúvida, a tua última afirmação, uma névoa, é manter este mito, dizendo que a Unesco vai tirar o título, por que não tira da Argentina, então? Entende? É o mesmo nosso. Por quê? Na Argentina, os gestores do Parque Nacional definiram como uma estrada pré-existente ao Parque Nacional. Aqui no Brasil, o erro está aqui. Não sei se no desconhecimento de quem fez o plano de manejo em 1981, ou já intencionalmente, eles não consideraram a pré-existência da estrada. Essa estrada ela tem pelo menos 400 anos de caminhos ancestrais, indígenas, tem aí por trás disso uma cultura. Se a população de Foz ainda não assistiu, aqueles que ainda não assistiram o filme A Missão, inclusive foi feito aqui nas cataratas, para cima das cataratas, esse filme ele dá a nítida ideia de que haviam comunidades guaranis nesta região de Capanema, na foz do rio Santo Antônio com o rio Capanema, e que o caminho desses índios guaranis, que eram muito ligados às águas, à navegação, estavam sempre próximo dos rios, eles tinham um caminho que ia de Salto do Guairá, de Guaíra, aos Sete Povos no Rio Grande do Sul. E a passagem pelo Rio Iguaçu era justamente na foz do Rio Santo Antônio, onde tem a balsa da Estrada do Colono, porque ali é a parte mais profunda e mais espraiada do rio, onde era possível passar com as embarcações, mas não iam passar na corredeira. Ali que eles passavam. Então havia um caminho que era chamado caminho, um braço do caminho do Piabiru. Isso tem vários escritos sobre isso. Não foi considerado essa parte da história. Desde mais recentemente, o caminho, a coluna Prestes. Nós estamos estudando, aprofundando isso com a Universidade de Realeza. A coluna Prestes não abriu uma picada, ela encontrou uma picada existente, que era o caminho do Piabiru, com alguns vestígios, e foi por aí que passou a coluna Prestes. Entre isso, um pouco antes da coluna Prestes, que foi em 1925, nós tivemos os Marcos da Fronteira. Um dos marcos está bem ao lado onde funcionava a balsa do Rio Iguaçu, na foz do Rio Santo Antônio com o Iguaçu. Este marco foi levado de Foz do Iguaçu pela antiga picada indígena, em Lombos de Buro, em 1903. A coluna Prestes de 1925, de 1925 até a criação da estrada, ou seja, em 1945, muitas pessoas passaram por aí. Muitas pessoas. E o parque foi criado em 1939. Então, há famílias que estão em Santa Helena, Medianeira, nessa região, que passaram por esta estrada. Não era uma rodovia, não passava caminhões, até poucos caminhões existiam na época aqui na região. Mas era um caminho, era uma passagem. Isso não foi respeitado. Isso aqui é história, é cultura, faz parte da vida dessa população. E depois o caminho funcionou por 30 anos como caminho regulamentado pelo estado do Paraná. Havia uma balsa, milhares, mais de 300 mudanças passavam por dia neste caminho durante a época que ele era um caminho regulamentado. E de 1986 para cá, 27 anos, nós vivemos esse conflito desnecessário, porque se as autoridades na época tivessem considerado toda essa história, eles teriam considerado a estrada como um caminho pré-existente ao Parque Nacional do Iguaçu. E nós teríamos aí muitos atrativos turísticos, porque hoje nós queremos, com a abertura da estrada, colocar aí um centro de observação da fauna e da flora do Parque Nacional, de toda a biodiversidade do Parque Nacional, para atrair turistas. Nós queremos trazer para aí um museu da Coluna Prestes, um museu indígena Guarani, porque faz parte da história desta região. Nós queremos trazer um museu da história dos colonos do Oeste e do Sudoeste, e principalmente a Revolta de 57. Nós queremos trazer a memória dos Marcos da Fronteira para esta região, para que a gente possa trazer o turismo para esta região sudoeste e oeste. E aqui eu quero afirmar, e esse é o debate que nós temos que fazer com a população de Foz, não dá para entender qual seria o elemento negativo de uma estrada para a cidade de Foz. eu só vejo aspectos positivos, porque se nós tivermos um caminho, um maior fluxo de turistas nesta região, nós teremos sim mais turistas em Foz do Iguaçu. Com isso ganha o setor turístico daqui, ganha o setor hoteleiro, que é uma economia fantástica. É fantástica. Nós precisamos debater este aspecto. Não há nenhum prejuízo à Foz do Iguaçu. Seria uma loucura ou uma questão, uma má intenção em dizer que, por exemplo, a Unesco vai retirar o título de patrimônio da humanidade. Por que não retira então da Argentina? Porque no momento que a Unesco, e ela já reconheceu isso, numa das suas declarações, das suas assembleias, ela disse, ó, ache uma forma de resolver a passagem deste caminho para atender a população local. Porque os conflitos, não é o fato da estrada aberta que preocupava a Unesco. O que preocupa a Unesco são os conflitos. Isso sim preocupa. Porque se fosse de outra forma, mandaria fechar a estrada que liga Porto Iguaçu a Andrecito, porque é uma estrada que tem 42 quilômetros dentro do Parque Nacional de Iguaçu. E todos os acessos que dão às cataratas, ao aeroporto, em Foz do Iguaçu, em Porto Iguaçu, estão dentro do Parque Nacional de Iguaçu. Por que é que há um tratamento da Unesco diferente para um país do outro? E na medida em que nós aprovarmos uma lei, a Unesco tem nos dito isso em várias audiências que participamos. Nós temos que obedecer às leis do país, não é nós que fazemos as leis. A Unesco não pode interferir naquilo que é decisão interna do país. E nós estamos buscando, através de todo este processo, mostrar para a Unesco que a Estrada Parque Caminho do Colono é um atributo a mais no Parque Nacional do Iguaçu, um atributo de preservação, de conservação e de história, de cultura, que é a finalidade da própria Unesco. Então, a Unesco vai ver a Estrada Parque como um atributo a mais e não a menos. Portanto, jamais vão retirar o título. Agora, eu queria finalizar esse aspecto dizendo o seguinte: o que coloca em xeque também o título da Unesco é os crimes ambientais que se cometem hoje no Parque Nacional do Iguaçu, como a caça, e toda semana, todo mês tem apreensão de caça, de pesca, de extração de palmitos, que com a estrada era menor, e com uma estrada parque funcionando aí vai ser menor ainda. Por que é que os caçadores e palmiteiros não vêm tirar palmito aqui no acesso às cataratas, o próximo dela? Porque tem movimentação de gente. Tendo movimentação de gente e uma estrada oficializada no caminho do colono, nós vamos inclusive diminuir este crime que se comete hoje, a não ser que alguns ambientalistas estejam tirando proveito da caça e da extração de palmitos, que não querem a presença humana nesta região e que isso possa incomodá-los. Portanto, eles então preferem que haja esse deserto que há lá, e que por isso hoje a caça, a pesca predatória e a extração de palmitos está presente. É só entrar no Google e ver a quantidade de acampamentos de caçadores, extratores, gente que extrai palmito, que nós temos próximo do caminho do colono. Com o caminho aberto, oficializado, isso também tende e vai sim diminuir. Estou conversando aqui na CBN com o deputado federal Assis do Couto, ele que é autor do projeto de lei que trata da Estrada Parque Caminho do Colono entre Capanema e Serranópolis do Iguaçu, numa área que atravessa o Parque Nacional do Iguaçu. Deputado, nós já estamos nos instantes finais aqui dessa entrevista na CBN. Eu gostaria até que fosse colocada, porque estamos com uma comissão em tramitação, uma comissão em andamento lá na Câmara dos Deputados. A partir do momento em que esse relatório for aprovado por essa comissão, qual que é a tramitação a partir daí? Olha, primeiro, Guilherme, eu quero fazer aqui uma observação. Não se trata primeiro de abrir uma estrada, a estrada já existe, né? A estrada é histórica, ela existe. Nós queremos fazer uma estrada no mesmo leito do caminho do colono, sem asfaltamento, com regras e tal. Então não se trata de abrir uma estrada e cortar, porque isso lá para a grande imprensa, para Rio de Janeiro, até pode convencer as pessoas que não havia uma estrada aqui, mas aqui para nós não, havia uma estrada, todo mundo sabe disso. Segundo, não se trata de uma simples ligação entre Capanema e Serranópolis, é uma ligação de duas regiões, entre oeste e sudoeste. Oeste e sudoeste, são mais de 2 milhões de habitantes nessas regiões. E você pega um mapa, inclusive eu estava procurando, tem um mapa de uma pessoa que fez doutorado, né, sobre história, e ele coloca o Paraná em três vertentes socioculturais. Uma delas é a tradicional, de Curitiba, a outra é a dos bandeirantes do norte, e a outra é do sul, que ocupou o sudoeste e o oeste. É uma mesma cultura. O fechamento da estrada tentou dividir essa cultura sudoestina e oestina. Então, não se trata de uma ligação entre duas pequenas cidades, que já é significativo, já é importante, mas se trata de uma ligação entre duas regiões. O projeto de lei, ele sendo votado na comissão especial, aprovada agora na quarta-feira, a comissão especial tem papel terminativo. Ele pode ir diretamente para o Senado. Não precisa passar na CCJ, Finanças e Tributação, Meio Ambiente, porque a comissão especial é uma comissão formada por todas as representações da casa e tem papel e terminativo. Ele tem votação final na comissão. Ele pode ser levado ao plenário se 10% dos deputados fizerem um requerimento, né, assinarem um requerimento, que é um recurso para levá-lo ao plenário. Ou então ele vai diretamente para o Senado. Daí a caminhada nossa será no Senado Federal, que lá sim será distribuído provavelmente para três comissões: Meio Ambiente, CCJ e talvez Turismo, ainda não sabemos. Então ele vai tramitar no Senado. Após a aprovação no Senado, nós queremos que ele não tenha nenhuma modificação no Senado, aí vai sim para a sanção presidencial. Nossa projeção é 2013, até porque esse ano não tem eleições. Esse assunto sempre também tentaram misturar com política, como se a vida não tivesse a ver com a política, né? Como se você fizesse salário mínimo, emprego, desemprego, juro, tudo isso sem política. Então a vida é feita da política, mas nós queremos resolver. Podíamos ter votado ano passado, mas era ano eleitoral, tinha eleições municipais. Nós deixamos para este ano. Nós queremos, durante 2013, trabalhar muito para que o projeto chegue à sanção presidencial ainda em 2013. Se não for possível, então, no máximo, no primeiro semestre de 2014. Conversei com o deputado federal Assis do Couto, ele que é do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui no estado do Paraná. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes. Foi uma satisfação e obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E nós vamos, e tiramos como encaminhamento, vamos debater muito esse assunto aqui em Foz do Iguaçu, porque eu considero esta região uma região muito rica, né, em termos de cultura, de história e de perspectiva de desenvolvimento. E essa estrada é um instrumento de desenvolvimento desta região, de geração de oportunidades. Nós queremos trazer o melhor para toda esta região.